let me know. Should I stay or should I go? Boa noite para os leitores e também ouvintes, né, de Pauta Global. A gente vai falar sobre um tema super interessante hoje, mas que atende mais aos brasileiros. Então, discúlpenme, meus queridos ouvintes hispanohablantes, pero bueno, este es un tema más para los brasileiros y para los argentinos, o alguien que sea de otra nacionalidad y que vive en Brasil con visto permanente y estudia en una universidad pública. O que a gente vai falar? A ideia é conversar sobre como fazer um intercâmbio dentro da pós-graduação, seja no mestrado ou doutorado, para os Estados Unidos. E para isso a gente vai conversar com Helen Miranda Nunes. Ela é doutoranda em História Política e Bens Culturais do Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil, o famoso CPDOC, da Escola de Ciências Sociais da Fundação Getúlio Vargas. Ela é mestre em Relações Internacionais pela UERJ e graduada em Relações Internacionais pela Pontifícia Universidade Católica aqui do Rio de Janeiro. Eu faço como que eu estou no Rio de Janeiro, não estou não, gente. Ela estuda o acordo nuclear entre Alemanha e Brasil, de 1975. É uma colega, amiga, parceira de muitos anos, e a gente vai conversar justamente sobre a experiência dela nos Estados Unidos. Essa entrevista vai ter duas partes. A primeira é mais sobre o processo em si, e a segunda são mais as percepções dela, o que, que ela pensa da experiência e tal, né? Então, vamos ligar para ela. Oi, Helen. Oi. Tudo bem? Tudo bem. Que bom. Tá me ouvindo? Antes de qualquer coisa... Ouvindo. Ah, perfeito. Hoje é o dia do internacionalista, então parabéns. Feliz dia. Feliz dia. Tá. Pra gente ter uma carreira, né, um pouco melhor. Com certeza. É bom que tem um dia pra celebrar. Né? Eu já apresentei um pouco a sua trajetória e expliquei que a gente vai conversar sobre seu intercâmbio. Então, eu queria já, para começar de logo de cara no assunto, que você nos contasse basicamente como foi o processo, quanto você... Primeiro, como você pensou ir para os Estados Unidos? Por que os Estados Unidos? E era uma ideia que você já tinha... Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade de falar no seu blog Pauta Global. Uhum. Eu acho que é uma iniciativa muito importante para esses tempos sombrios, né? É. E a gente tem que divulgar o que faz um pesquisador no Brasil, né? Exatamente. O que faz os mestrandos, o que fazem os doutorandos, e eu acho muito importante o seu blog. Então, respondendo a sua pergunta, por que Estados Unidos? Eu, na verdade, como você já deve ter falado, né, eu pesquiso o acordo nuclear Brasil-Alemanha, e a minha ideia inicial era ir para a Alemanha. Sim. Mas eu não consegui um professor, e aí eu, conversando com o meu orientador aqui no Brasil, ele sugeriu eu entrar em contato com o professor William Glenn Gray, que ele é germanista. Uhum. E atualmente ele pesquisa as relações exteriores da Alemanha Ocidental. Olha. Ele é especialista em história da Alemanha de uma maneira geral, mas atualmente ele está com essa pesquisa voltada para a história da República Federal da Alemanha e suas relações exteriores. E aí ele publicou um artigo sobre o acordo nuclear Brasil-Alemanha de 75 e tinha um e-mail dele. E eu falei, vou perguntá-lo, né? Já que o artigo era muito bom. E ele respondeu até relativamente muito rápido, falando, ele vem para Purdue. Aí eu falei, nossa, seria um sonho, né? Uma realização de um sonho. Eu mandei e-mail para ele, e aí eu já queria fazer o doutorado de sanduíche desde o início do processo, né? Desde que eu entrei no doutorado. Sim. Então, deu certo. Foi isso. E E aí, você perguntou também como é que foi o processo de seleção. Eu acho sim. importante dizer que existem várias oportunidades, né, com financiamento. E eu fui pela CAPES, Sim. mas existe a possibilidade de ir pela Fulbright, pelo CNPq, e existe uma Bolsa Santander também. Mas aí eu acho que, eu não tenho certeza se é para os Estados Unidos. E você foi pela CAPES? Eu fui pela CAPES, né, que é uma fundação do Ministério da Educação, e uma das principais responsáveis pela pesquisa, financiamento da pesquisa, né, no Brasil, e de brasileiros no exterior e de estrangeiros no Brasil também, né. Claro. E como foi a papelada, né? Foi muita coisa. Então, você tem que agora fazer um exame de proficiência em inglês, ou IELTS, com uma nota mínima de 6, ou TOEFL, IBT ou TOEFL. ITP é uma nota mínima, acho que era 79. Mas eu optei pelo IELTS, porque é um exame mais didático. Você faz o speaking separado das outras etapas, e com uma pessoa do British Council. E a etapa do writing, reading e listening você faz num outro dia, porque o TOEFL você faz num dia só e é no computador, E é bem cansativo, né? né? É cansativo um dia só, e além disso é um exame muito caro. Sim. Então ele custa, o TOEFL tá 215 dólares. Agora deve ter um pouco mais caro, né? Mas 2 anos atrás, quando eu comecei o processo. E o IELTS eu paguei R$ 1.000. Então, assim, tem que fazer. Assim, é uma prova que você tem que estudar, porque ela tem uns macetes, ela tem um. Não é chegar e fazer de qualquer jeito, entendeu? Claro. Tem que se preparar. Sim. Mas tem tutorial no YouTube, enfim, tem bastante possibilidade de. O Google tem muita possibilidade, tem mock test, entendeu? Dá para estudar sozinho, sim. Mas tem outros exames para a universidade que você for ou não? Tipo, é mais do orientador para orientador? Essa parte que não está muito clara para mim. Não, esse exame você tem que apresentar a CAPES, né? Sim. E também a universidade. Sim. Além disso, tem que apresentar o projeto. Claro. Projeto eu fiz em inglês. Mas é o projeto que você vai fazer no intercâmbio ou o seu projeto de tese? É o projeto da tese, Ah, da né? tese. Assim, é com introdução, justificativa, objetivos, hipóteses, perguntas de partida, marco teórico, Sim, normal. as referências, né? No meu caso, os arquivos que eu ia pesquisar. Eu tive a oportunidade de visitar o arquivo do Ford, da Presidential Library em Michigan, que na Universidade de Michigan, que sede, né? A sede. Foi uma experiência incrível. Ai, que E tive a legal. oportunidade também de ter um agendamento com o NARA, que é o Arquivo Nacional Americano. E fui no Library of Congress, consegui ir no German Historical Institute, que é também em DC. Washington DC. Só que no NARA, infelizmente, eu estava agendado na semana do shutdown. Então eu não consegui. Infelizmente. Aí tá a política interna dos Estados Unidos atrapalhando a minha pesquisa. Mas espera aí, vamos voltar para as agências de fomento à pesquisa, porque a gente está na CAPES, né? Mas você já me falou que há várias outras opções. Entre é. Então, tem o processo da Fulbright, Isso. que na verdade eles exigem, acho que mais 2 cartas de recomendação, também exige um exame de proficiência, e ele é aberto a todo, ele é aberto para brasileiros e a qualquer área do conhecimento. Então, as humanidades vão competir com a área de engenharia, de biologia, então ele acaba sendo um processo mais difícil para quem é das ciências sociais, em geral. Mas é uma possibilidade. Inclusive, eles têm possibilidade de doutorado pleno, aí você tem que ter o GRE, que é um outro exame, além do TOEFL. Tem professor visitante, tem teaching assistant, enfim, tem várias possibilidades na Fulbright, tem mestrado, e é um processo de seleção que abre todo mais ou menos meados do ano, né? Eu lembro que em 2017 foi em junho. Então é só ficar ligado no site que sempre tem oportunidade. A bolsa de doutoração da Fulbright de 9 meses, né? Eles pagam melhor também, e você não precisa pagar o visto, eles pagam. Ah, E interessante. você tem uma pré-orientação de intercâmbio, né? Na CAPES é meio você by yourself, né? Chega e aí Você que tem desma. que se virar, assim, Né? não tem uma orientação nenhuma, né? Assim, eu já fiz intercâmbio anteriormente, né? Então, assim, eu já fui mais preparada, digamos, mas assim, Sim. para quem nunca fez intercâmbio, nunca morou num país estrangeiro, entendeu? Eu acho que uma orientação Seria uma boa. pode ser uma boa. E você falou de um ponto que é primordial, né? Que é a grana. É, quanto que a CAPES te dá para você ir e a Fulbright? Ou, bom, outra, se você sabe, CNPq também paga mais? Eu não tenho certeza dessa informação, mas a minha bolsa foi 1.300 dólares, e aí tinha auxílio deslocamento, auxílio instalação, auxílio seguro-saúde, e eles compraram minha passagem aérea. Boa. Não, excelente, assim. Excelente. E eu fui para a Purdue University, ela fica no Midwest americano, né? Sim. Então, assim, o custo de vida é baixo, não é como Nova Nova York, York, claro. por exemplo, Que esse é entendeu? um Então, assim, problema. é uma. Oi? Isso pode ser um problema. Mas aí tem o adicional de cidade cara, né? Ah. A CAPES tem isso, né? É. E eles pagam um pouco mais. Então, assim, a bolsa foi suficiente. Você não teve que poupar dinheiro para ir. Não, a bolsa dá suficientemente para você viver no interior dos Estados Unidos, né? É a área rural americana que eu fiquei. E me fala sobre o orientador, como foi primeiro a questão do orientador aqui e com o orientador de lá e essas relações, né? Porque pelo que eu sei, vai muito na tarefa do próprio doutorando, no seu caso. No meu caso, eu fiz essa intermediação, né? O meu orientador aqui já conhecia o Dr. Gray via artigos, né? Porque ele escreveu sobre proliferação nuclear, a ambiguidade da Alemanha em relação à proliferação nuclear. Então, mas foi isso, né? Mas na verdade eu mandei um e-mail para ele, ele respondeu e me chamou. Foi muito assim, deu tudo muito certo, entendeu? E mais uma perguntinha e a gente já passa para o outro bloco. Quanto tempo você demorou entre juntar, digamos, todos os papéis e realmente de fato viajar? Então, eu acredito que um ano, porque eu comecei tentando o edital da Fulbright em junho de 2017, e eu acabei sendo selecionado pela CAPES, né? E aí o resultado, eu lembro que o resultado saiu em fevereiro de 2018, e no final de julho eu viajei. Mas você mandou os papéis para a CAPES em junho também, de 2017? Não, acho que o prazo foi até dezembro de 2017. E aí E saiu o resultado em fevereiro viajou de em junho. 2018. E aí, só que eu lembro que teve um documento crucial que demorou um pouco a chegar, que foi uma carta de aceite da CAPES. Ela chegou um pouco assim em cima da hora, mas deu tudo certo. Porque aí, com essa carta, o processo flui. A universidade manda um documento chamado DS-2019, que é um documento oficial convite da universidade. E é com esse documento que você faz a solicitação do visto, né? E o visto também tem um custo, pela CAPES você paga, é uma taxa SEVES, uma taxa do próprio consulado americano. Eu lembro que foi cara também. Quanto foi, não lembra? Ah, eu acho que eu paguei, eu não tenho certeza agora, mas isso está no site do consulado, eu posso colocar lá, é processo de visto. Porque existem vários tipos de visto para os Estados Unidos, né? Eu fui com J1, Mas mas tem isto o visto F1, que é um visto que também você pode ter como estudante. Eu apliquei para o J1, mas existem outros tipos de visto, entendeu? É um sistema bem complexo, na verdade. Claro. Mas eu acho que eu posso colocar esse link também Sim. dos vistos do consulado americano. É, Porque porque isso é importante, muito. porque é um processo bem burocrático, entendeu? Enfim, mas tá tudo certo. Vamos passar agora para a segunda etapa. Eu vou colocar aqui um pause e a gente, você não desliga aí, fica aí, tá?